pensar que uma oração sem fé vai funcionar. Mas peço perdão, pois não conheci a glória. E agora eu te senti, eu fui ao suas mãos.